muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. Ótica Lins, Ótica Lins, sua visão muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Lins, veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Você já conhece a linha de móveis eletrodomésticos da Cemóveis. A nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Nós temos o melhor para cada cômodo de sua casa. Móveis eletrodomésticos das melhores marcas à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. Na Cemóveis, você pode fazer as suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. AC Móveis, Avenida 7 de Setembro, Fronteiras, Piauí, em frente ao posto OS Combustíveis. Organização Antônio Clementino, Pedrina e Filhos. AC Móveis, a nossa loja. Agora, um novo conceito em mármores e granitos em Fronteiras, Piauí. J. Souza Mármores e Granitos, especialista em escadas, mesas, pia de cozinha, lavatório para banheiro, soleiras, túmulos, colunas, revestimentos em geral. Nosso endereço, Rua Abílio Alves, 493, Bairro Centro, Fronteiras, Piauí, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Fones Zap 89999 39988811 e 89999849318. Organização Jô, J. Souza Mármores e Granitos. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Muito bem, cidade, muito bom dia. Agora em Fronteiras são 10 horas e 53 minutos. Já logo mais às 11 horas, logo após o programa, logo após o programa Encontro com o Rei, começa aí a transmissão da Grande Serra Premiada, direto de Picos. Grande Serra Premiada, hoje o primeiro sorteio, e vocês ficarão aí acompanhando todo domingo, a partir das 11 horas, a transmissão da Grande Serra Premiada aqui pela Fronteiras FM, todo domingo a partir de hoje, viu? Muito bem, cidade, bom dia, obrigado pelo carinho. Olha, a loja Zen Imóveis de Campos Sales, na pessoa do seu gerente, seu Robério Araújo, informa: amanhã, segunda-feira, você tem alguma prestação a pagar na loja Zen Imóveis em Campos Sales, portanto, não vá amanhã, a loja será fechada em virtude do feriado do dia do comerciário. Então, amanhã, a loja Zen Imóveis em Campos Sales vai estar fechada amanhã, né? E voltando às suas atividades normais a partir de terça-feira, com as super ofertas da segunda do Papoco. Sei tudo que o amor é capaz de me... Hora certa na cidade, são 10 horas e 54 minutos. Vamos participar do festejo de São Judas Tadeu, padroeiro do bairro Bela Vista. É de 19 a 28 de outubro. Esse ano nós estamos celebrando com o tema: com São Judas Tadeu, caminhamos juntos numa igreja sinodal rumo ao reino de Deus. A programação é para hoje, domingo, 19 horas, novena missa, noitários de hoje, pastoral da juventude e pastoral familiar. A

Muito bem, mais um grande sucesso no seu programa Encontro com o Rei, que está chegando aqui à reta final. Na sequência vem aí a transmissão, a estreia hoje da Grande Sorte Premiada. Agradecendo já o nosso amigo Gogó de Ouro pela parceria, a Grande Serra Premiada, que você acompanha o sorteio a partir de agora, direto da Grande Picos, direto de Picos, Piauí, da Rádio Parceira, nossa co-irmã Grande FM de Picos. Tá bom? Obrigado aí a todos pelo carinho, pela audiência, chegando aqui à reta final do programa e mandando aqui um bom dia aos meus filhos lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, assistindo o programa aqui no YouTube, chegando aqui à reta final. Augusto Oliveira, bom dia, meu filho, o Augusto Oliveira, não, o doutor Augusto, né, fisioterapeuta, mandando um abraço também ao meu outro filho, o Anderson Mike, né, e o meu netinho Thomas, lá em Mossoró, estão aqui no YouTube. Também a minhas noras, a Ingrid, esposa do Augusto, a Jordânia, esposa do Mike. Muito bom dia a todos vocês aí em Mossoró, Rio Grande do Norte, tá bom? É isso aí, obrigado Fronteiras, obrigado Brasil. Na sequência vem aí a transmissão, agora vocês vão ficar com a Grande Sorte Premiada, direto da cidade de Picos, com a nossa querida rádio, a rádio Grande FM de Picos, em cadeia com a gente. Vamos lá, direto de Picos agora, Grande Sorte Premiada. Boa sorte a todos vocês. Alô, Grande Serra, a Rádio Grande FM de Picos. Bom dia aí aos nossos amigos de Picos. Você não cumpre nada. Dentro de instantes começa a transmissão Grande Serra, rádio através da Rádio Grande FM de Picos. Vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Aí nós já estamos gerando aí o sinal em cadeia, já entramos em cadeia aqui com a Rádio Grande FM de Picos. Vocês já estão acompanhando o sinal da Grande FM de Picos e a transmissão da Grande Sorte Premiada, melhor dizendo, Grande Serra Premiada, começa agora. Meu amor, muitas chances de ganhar. Boa sorte a todos vocês. A certeza de mudar sua vida. Acorda pra vida, a sorte tá batendo em sua porta. Não fique de fora, acredita, essa é a sua hora. Acorda pra vida, a sorte tá batendo em sua porta. Não fique de fora, acredita, essa é a sua hora. Grande Serra Premiada, sua chance de virada. Grande Serra Premiada, muitas chances de ganhar. Credibilidade garantida. Certeza de mudar sua vida. Acorda pra vida, a sorte tá batendo em sua porta. Não fique de fora, acredita, essa é a sua hora. Acorda pra vida, a sorte tá batendo em sua porta. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Grande Serra Premiada. A partir de hoje, dando início a esta nova temporada de Picos para toda a macro-região. Que Nossa Senhora dos Remédios e todos os espíritos de luz nos abençoe nesta jornada. Júnior, venha pra cá, Júnior. Olá, muito bom dia pra você, Léo. Muito bom dia pra você que tá em casa. Um ótimo domingo. Hoje é domingo de muita coisa boa, né? Domingo 23 e muita gente vai sair hoje até meio-dia feliz porque vai ganhar com certeza prêmios. Começando uma nova história aqui na cidade de Picos e toda a região. A partir de agora, cruza os dedinhos, chame a sorte porque tem aqui vale compras, Tem coisa boa, tem sorteio, aquela expectativa, né, pessoal que tá em casa nos vendo nesse momento. São 3 sorteios de R$1.000 de vale compras e tem uma moto 0 quilômetro no quarto prêmio, uma moto 160 Start Honda. Bom, que maravilha! Após, ó, você que tá em casa, prepare seu coração, porque hoje ele vai palpitar forte. E olha, Léo, nesse momento, vamos conferir com o pessoal da Central de Processamento de Dados. Lá é a galera que fica lá marcando bolinha por bolinha. A bolinha vai saindo, eles vão marcando. Tudo direitinho, tudo passado pelo crivo. Com certeza. E tem o nosso auditor lá. Confere aí, Léo, o nosso auditor que tá aí com a gente. Vamos lá. É, o nosso auditor que tá com a gente aí, olha a turma da Central de Processamento de Dados. Pronto. Bom dia nosso pessoal. Bom dia, Júnior. Com os padrões para ser realizado dentro da lisura completa que merece. Podemos começar o evento. Podemos começar. Que maravilha! Grande Serra premiada a partir de hoje, invadindo as famílias de Picos e de toda a macro-região. Por falar em macro-região... Um abraço aí pra galera. Por falar em macro-região, estamos ao vivo pela Rádio Grande FM aqui de Picos, Rádio Difusora também de Picos, Cultura dos Inhamuns Tauá, no Ceará, Campus FM de Campos Sales, no Ceará, FM Umbuzeiro de Pio Nono aqui no Piauí, Fronteiras FM de Fronteiras aqui no Piauí, Clube FM de Jaicós, Grito do Ipiranga, Ipiranga do Piauí, Vale do Taí, Itainópolis, Quaribas FM de São Luís do Piauí. Próximo domingo, mais rádios, com certeza, e você acompanhando no YouTube. Bom demais. Olha, gente, e você que tá em casa, que ainda não comprou o seu... Pacote de mídia, né? R$7 é muito barato. É bom demais. Muito barato demais. E, ó, não precisa nem sair de casa. Tem toda a facilidade aqui, ó. Deixa eu ver. Desse lado aqui, olha ali o QR Code pra você comprar agora, viu? Já pronto. Pra próxima semana. Daqui a pouquinho eu vou trazer. Pronto, já tem o QR Code aí, né? É, esse que QR maravilha. Code. Você já pode comprar pra próxima semana, tá? E também aqui é o nosso app, né? O app onde você confere os ganhadores, o sorteio de hoje, as bolinhas premiadas, pra onde sai o prêmio. Então, ó, pode apontar lá aí, ó, naquele QR Code ali, pronto. Ó. Tá ali. Aponta lá a tua câmera maravilha. E você vai baixar aí o nosso app pra ficar atento com tudo que tá acontecendo aqui no Grande Serra Premiada, que chegou pra ficar, meu chegou gente. Chegando, Júnior. Vem cá, você que é inteirado em tecnologia, o QR Code deu uma crescida na pandemia, né? Com certeza. E melhorou muita coisa. Aponta de novo pro QR Code. Ó, pra cá. Olha aí, ó. Eita, ali. Que maravilha. Ó. Ao lado daquela pronto, já sorridente. Adquira do próximo domingo, hein? Com certeza. Grande Serra Premiada chegando de Picos pra toda a macro região. Vamos lá. Bom demais, ó. As meninas da sorte já estão vamos aqui. Vamos apresentar as meninas vamos aqui. Vamos apresentar as meninas. Apresenta aí pra vamos gente. Vamos lá. Vai, coloca aí. Amora. Larissa. Pronto. Que legal. Então, gente, ó, tudo conferido. Podemos ver aqui, ó, bolinhas numeradas aqui. No 60 bolas. Sorte, bolinhas de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 e de 51 aos 60. Todas essas bolas irão ao globo transparente, como vocês podem ver aqui. Globo transparente. Temos globo reserva aqui. Se caso isso dê algum problema, nós temos o globo reserva, tá bom? Pronto, tudo ao vivo. Meninas, por gentileza, colocar as bolinhas no globo da sorte e o pessoal que tá em casa nos vendo nesse momento, que legal, um ótimo domingo pra você, vamos bom juntos dia, aqui, bom dia, grande no Serra grande Premiada. Serra Premiada pra você, manda abraço aí pra região, pras cidades aqui que tá junto alô, com a gente. Alô meu povo de Geminiano, Santana do Piauí, Suçuapara, Aroeiras do Itaí, alô você de Pio Nono, São Luís do Piauí, São João da Canabrava. É, Inhuma, São Luís do Piauí, pessoal também de Campo Grande do Piauí, Monsenhor Hipólito, Itainópolis, Vera Mendes, Simplício Mendes, Paz Landim, toda essa região, chegando firme, Grande Serra Premiada, é, hoje acontece, está acontecendo a primeira extração. Primeiro prêmio, R$3.000 em vale compras. Segundo prêmio, R$3.000 em vale compras. Terceiro prêmio, R$3.000 em vale compras. E tem uma moto no quarto prêmio, 0 quilômetro. Tem uma moto 0 quilômetro no quarto prêmio. E tem também 15 giros de R$300 de vale compras. É uma maravilha! É bom demais! Júnior, abraço a turma boa lá na cidade de Itauá, aquele abraço, muito obrigado a essa turma sensacional, gosto demais da turma boa lá de Itauá, lá no Ceará também, a galera de Parambu, grande Matheus, aquele abraço, chegou a hora do nosso primeiro prêmio de hoje, vamos, né? Vamos lá, Júnior. Vamos lá, seguindo, bota pra pipocar e vem o nosso primeiro prêmio de hoje. Grande Serra premiada, atenção, atenção. Marque aí no seu pacote de mídia, marque aí no seu pacote de mídia, primeira bolinha, 54, 54, marcou 54, vamos à segunda bolinha, vamos lá meu povo, boa sorte, Picos e Macro Região, 33, número 33, marque aí no seu pacote de mídia, número 33, próximo número, 46. Marque aí, 46. Boa sorte pra você que acordou cedinho, acompanhando aqui Grande Serra Premiada. 42. 42. 42. 42. Próxima bolinha, 16. Número 16. Boa sorte pra você que tá acompanhando o primeiro, a primeira extração, número 19. Marque aí, 19. Grande Serra Premiada chegou! Chegou para melhorar sua vida. Número 36. Número 36. Marcou 36. Oh, maravilha! Vamos à próxima bolinha. Número 44. Número 44. Grande Serra Premiada de Picos para toda a macro-região, para todo o Brasil. 22. Marque aí 22 no seu pacote de mídia. Pacote de mídia somente R$7. Atenção, atenção, marque 59. Marcou 59. Atenção, atenção, próxima bolinha, número 29. 29, 29. 29, próxima bolinha, atenção, atenção. Marque 9. 9. Próxima bolinha chegando, chegando. Marque agora 30. Marque o número 30, marque o número 30, marque o número 30, próxima bolinha. Atenção, um, começou tudo de novo, um, Grande Serra Premiada, extração número 1, 34, marque aí 34, marcou 34, marcou 34, atenção, atenção, próxima bolinha, número 5, número 5. Grande Serra Premiada, um show de prêmios todo domingo. Atenção, número 40, marque 40, 40, marcou 40. Vamos à próxima bolinha, número 25, 25, 2, 5. Grande Serra Premiada, uma produção Gogó de Ouro. Bora, Shaolin, 31, 31, pronto, 31, marcou 31. Vamos à próxima bolinha. Vamos à próxima bolinha, 55, marque 55 no seu pacote de mídia, número 55, próxima bolinha, 53, 53, hoje tem uma moto zero quilômetro, vamos à próxima bolinha, número 47, número 47, gerando para as rádios, Rádio Grande FM Difusora, atenção, número... Número 57. Número 57. Próxima bolinha. Valendo R$3.000 em vale-compras. 56. Número 56. Próxima bolinha. Marque aí. Marque aí. 48. 48. 48. 48. Próxima bolinha. Número 50. 50, é um vale-compra de R$3.000. Próxima bolinha, número 32. 32. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Domingão 23, número 15, número 15. É a primeira extração do Grande Serra Premiada. Grande Serra Premiada chegando pra ficar e fazer história. Número 17. Número 17, marque aí 17 no seu pacote de mídia. Atenção, número 43. 43, Júnior. 43, a última bolinha chamada e já foram chamadas 30 bolas. Atenção, atenção. Haja emoção, número 51. número 51. Marque aí no seu pacote de mídia o número 51. Tá valendo R$3.000 e vale compras. R$3.000 e vale compras. Número 14. Número 14. Estamos ao vivo pela Rádio Grande FM e Rádio Difusora de Picos. E dezenas de rádios no Centro-Sul e também em Pernambuco e Ceará. 45. Número 45. Marque 45. Próxima bolinha. Número 2. Marque aí. Número 2. Número 2. Valendo R$3.000 e vale compras. Próxima bolinha, 28. 28. Próxima bolinha, 28. Atenção, atenção, marque agora, 26. Marcou 26. Oh, maravilha. Tô sentindo que tá bem pertinho, hein? Tá bem pertinho de conhecermos aí ganhadores. Ou ganhador, ganhadora, número 3. Número 3. Atenção, atenção, próxima bolinha. Próxima bolinha chegando. Próxima bolinha, 21. Número 21. Próxima bolinha, atenção, atenção, número. Atenção, marque 6. Número 6. É o pacote de mídia, é o pacote de mídia. Atenção, atenção. Atenção, atenção, Léo. Tem duas pessoas esperando o número da sorte. Quem será? Quem será? Atenção, atenção. Vamos lá, duas pessoas esperando. Vamos chamar o número. Será se agora? 12. Meu Deus do céu, três pessoas aguardando o número da sorte. Atenção, será se agora? Haja coração, haja emoção, é agora. Será se agora? 13. 13. Não, não, não, não, não foi agora, não foi, Leonardo Frota, não foi. Cinco pessoas aguardando, calma, calma, Mora, calma. Atenção, número 60. Meu Deus, não foi dessa vez. 9 pessoas estão aguardando o número da sorte. É agora, atenção, atenção, número 52. 52. Olha aí, oi, oi, oi. Oi. Que legal, tem ganhador na área. A última bolinha chamada foi 52. Número 52. Tivemos 43 bolinhas chamadas. Um só ganhador que vai levar aí esse vale compras. R$3.000 e vale compras. E o sorteado é o de número 52, 27, 43. Por gentileza, coloque essa telinha aí na tela para o pessoal ver. Coloca. Vamos conhecer o ganhador ou ganhadora. Ver. Olha só aí, foram os sorteados. Um só ganhador. Olha só. É o Valdemar Manuel de Souza. Valdemar Manuel de Souza. Povoado Alegre. Em Picos. Povoado Alegre. E eu gostei do nome Povoado Alegre pra conversar com o pé direito. Povoado Alegre. Tá sorrindo aí com o Valdemar. Volta lá pra aquela tela. Isso, legal. Aí o pessoal que tá em casa, tá vendo aí, ó. Aí vamos, que legal. Olha aí, um ganhador. É, vai levar aí esse vale compras, beleza? O pacote de mídia dele, o pacote de mídia dele é o 52-27-43. Pois é, gente, ó, pode conferir todas as bolinhas sorteadas, chamadas no nosso primeiro prêmio de hoje. Que legal, né? Ó, eu deixei uma coisa boa, uma surpresa, pra vir aqui conversar com a gente agora, depois do nosso primeiro prêmio, já pro pessoal que tá em casa sentir a emoção, sentir o clima. E eu vou chamar ele, que é uma grande potência, o cara que é sensacional. Todo Piauí conhece, todo Maranhão, todo Ceará, afinal, o Nordeste todo conhece ele. Tem uma credibilidade. Vem pra cá, meu querido Gogó de Ouro. Bom dia, rapaz. Seja bem-vindo. Uma produção Gogó de Ouro aqui, Grande Serra Premiada. É um projeto, é mais um filho que vem nascendo com toda sensibilidade, com aquela marca que o Gogó de Ouro tem, porque o Gogó de Ouro gosta de premiar as pessoas, de presentear, né? E esse filhinho aqui, Gogó. Bom dia, Júnior. Bom dia, todos os ouvintes da Grande FM. Esse projeto nasceu há 27 anos, plantado com muito amor, com muito zelo, com muita determinação. E aqui nessa região, na macro-região de Picos, a gente tem quase 25 anos visitando cada cidade, cada amigos e plantando esse projeto com muito trabalho. É um trabalho que me emociona, esse filho ter gerado nessa cidade que a gente plantou com muito amor. E eu ter pessoas aqui, como Leonardo, que é um rapaz que tem 15 anos, 15 Olha anos. Só, obrigado 15 anos pelo convite, num projeto também, né? Você tá 15 anos no rádio ali, naquele mesmo projeto, tá sinal de trabalho. Labutando é. Todo dia. Tem pessoas aqui que tá representando um grande irmão que Deus o levou, como o Léo tá aqui, filho do meu saudoso irmão, amigo eterno, Donizete, que também faz parte dessa história porque eu estou aqui hoje. Tantas pneus que me acolheu ao chegar aqui grande há 25 terra, anos. Ter aqui o Zé Carlos, proprietário da grande serra de Araripina, prestigiando. Eu tenho aqui a Marina, filha de um grande amigo aqui, era bebê e está aqui nesse projeto. Quer dizer, eu estou mostrando isso para você ver como é a afinidade que nós temos nessa região. Tem raiz, é uma história, né? História, né? Então, graças a Deus, são 25 anos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Divino Espírito Santo. Que esse seja o primeiro de muitos sorteios que vamos estar aqui. Primeiro de muitos. Sorteando. Então, obrigado, Picos. Obrigado a toda a região. Obrigado, Gogó. Picos, só tem a agradecer, né? Parabéns. Por esse projeto. Obrigado. Todo vozinho agora, bonitinho, arrochadinho. Você está estreando 56 quilos a menos, né? Eita! Tá com a disposição, maravilha, hein? Potência. Obrigado, viu, Gogó? Obrigado pelo carinho. Obrigado, meu querido Shaolin, cava bom lá de base. Grande Serra premiada. Gente, ó, tudo conferido. Meninas, por gentileza, vamos repor as bolinhas, porque... Segundo prêmio aí, Léo, segundo prêmio tem o quê, Léo? R$3.000 em vale compras, mais R$3.000 em vale compras. Vamos lá, Larissa e Amora, Grande Serra premiada, é a primeira extração. Estamos ao vivo pela Rádio Grande FM, também Difusora de Picos, gerando para dezenas de rádios de toda a região, também do Pernambuco e Ceará. Estamos ao vivo pelo YouTube. Grande Serra premiada chegando nesta primeira edição, domingo 23 de outubro, Júnior. Isso mesmo, olha aí as meninas já repondo as bolinhas aí no nosso globo, então vem-se embora, vem com a gente, é o Grande Serra premiada, chegou a hora, então vamos lá, bolinhas ao alto, que vem aí o nosso segundo prêmiozinho. Um ótimo domingo! Bom, bom, bom, que legal! E vai subindo a primeira bolinha, subiu! Bolinha da sorte, vem ela, bolinha de número 16, marca 16, marcou 16, que legal! Saiu mais uma bolinha pra você, mais uma bolinha de número 6, saiu a 6, marcou a 6, vem mais uma bolinha pra você agora, mais uma bolinha, subiu! Bolinha de número. Bolinha de número 5. Saiu a 5, marcou a 5. Vem mais uma. 17. Marca 17. Que legal. Olha, é um vale-compras do valor de R$3.000 pra você. Mais uma bolinha agora de número 44. Bolinha de número 44. Saiu 44, marcou, registrou. Que legal. Vem mais uma bolinha pra você agora de número 14. Saiu a 14, marcou 14. Vem mais uma bolinha pra você. Mais uma bolinha, bolinha de número 21. Marca 21, passo X na 21. Marcou, que legal. Subiu, mais uma bolinha agora de número 22. Bolinha de número 22. Vamos conferir. Saiu 16, saiu 6, saiu 5, saiu 17, saiu 44, saiu 14, saiu 21, saiu 22. E agora vem 47. Bolinha de número 47. Ai, ai, ai, que legal. Esse é o Grande Serra premiada. Bolinha de número 2. Marca 2. Passe um X pra ficar feliz. Ficou legal. Então vem a próxima bolinha. 45. Bolinha de número 45. Um ótimo domingo pra você. Um domingo abençoado e premiado. Marca 52. Bolinha de número 52. Saiu 52. Marcou. Registrou. Mais uma bolinha pra você agora de número 1. Bolinha de número 1. Anotou aí, Vinícius. Tá legal? Então vamos embora. Seguindo. Mais uma bolinha pra você agora de número 29. Bolinha de número 29. 29. Mais uma bolinha pra você agora, 56. Marca aí 56. Marcou 56. Esse é o Grande Serra Premiada. Bom demais, né? Marca 57 agora. Bolinha de número 57. Bolinha de número 57. Marcou 57. É ao vivaço pra você. Ao vivo, Grande Serra Premiada. Marca 35 agora. Bolinha de número 35. Bolinha de número 35. Estamos ao vivo às 11 horas e 23 minutos. Ao vivo pra você, viu? Marca 37 agora, bolinha de número 37, marcou 37, marque agora 55, bolinha de número 55, bolinha de número 55, 55, saiu 55, marcou, registrou, a próxima bolinha 39, bolinha de número 39, olha que alegria aí das meninas, que simpatia, marca 53 agora, bolinha de número 53, saiu 53. Marcou, registrou. E aí, como é que tá seu coração? Tá palpitando, né? Doido pra ganhar esse Vale Compras. Marca 54 agora. Bolinha de número 54. Marca, marca, marca. Marcou. Saiu 53. Saiu 54. E agora vem ela. 4. Bolinha de número 4. Saiu a 4. Bolinha de número 4. Bolinha de número 4. Marca 25 agora. Bolinha de número 25. 25, 25. Marcou, registrou. Vem mais uma bolinha agora de número 20. Bolinha de número 20. Bolinha de número 20. Marca 20, marca 20. Marcou 20. Então vem mais uma bolinha pra você agora. 59. Bolinha de número 59. 59, 59. Marcou 59. Esse é o Grande Serra Premiada. Show de prêmios pra você. Marca 31 agora. Bolinha de número 31. Bolinha de número 31. Daqui a pouquinho vamos trazer o pacote de mídia na próxima semana, viu? Marca 15 agora. Bolinha de número 15. Bolinha de número 15. Saiu a 15. Marcou. Registrou. Vem mais uma bolinha pra você agora de número 23. Bolinha de número 23. Saiu 23, marcou, registrou, agora vem 41. Bolinha de número, marca 41, marca 41, marcou 41, atenção, Leão! Atenção, atenção, bola de número 30, atenção, bola de número 30. Não, não. 30 bola chamada, 30 bola chamada nesse é, só momento. Corrigir, não foi chamada a bola de número 30, tá bom? Não foi chamada a bolinha de número 30. Estamos na 30ª bola, pronto. 30ª bola, muito bem, 30ª bola, vamos lá. Vamos lá, seguindo, e vem mais uma bolinha pra você de número 19. Bolinha de número 19, bolinha de número 19. Lembrando que não foi chamada a bolinha de número 30. Não foi chamada a bolinha de número 30. Vem agora a bolinha de número 10 pra você. Bolinha de número 10, saiu a 10, marcou, registrou. Vem mais uma bolinha pra você, vai subindo, subindo, subindo. Elevado da sorte, bolinha de número 8. Bolinha de número 8. Saiu a 8, marcou. Passa um X pra ficar feliz. Vem mais uma bolinha pra você agora de número 11. Bolinha de número 11. 11, 11, 11. Saiu a 11, marcou, registrou. Vem mais uma bolinha pra você agora de número 34, bolinha de número 34, bolinha de número 34, 34, 34, saiu 34, marcou, registrou agora 28, bolinha de número 28, abraça meu querido Ivo Bulacha, o Bulachinha, esse é do coração, esse o Brasil conhece, viu? Marca 48, bolinha de número 48, bolinha de número 48, marcou 48, vem mais uma bolinha agora de número 3, bolinha de número 3, marca 3, marca 3. Alô, David Rian, é o Play da Paraíba. 50 agora, bolinha de número 50, bolinha de número 50, marcou 50, marcou, registrou. E atenção, atenção, atenção, atenção. Chegou Grande a hora, Serra Premiada. Com o coração acelerado, né, Léo? Três pessoas estão aguardando a bola da sorte. Quem será que vai levar esse Vale Compras? Três bolinha pessoas. De número 9, bolinha de número 9, saiu a 9, passa a 9. E vem a próxima bolinha, subiu, subiu. Será que é essa? Será que é essa? 58, marca 58, marca 58, passa 58. Calma, calma, calma. Três pessoas estão aguardando a bola da sorte, mais Júnior. Bolinha, será que é essa? Será que é essa? 40, 40, 40, marca 40, marca 40, marca 40. passa 40. 20 pessoas estão aguardando a bola da sorte. Mais uma bolinha pra você agora de número 26. Bolinha de número 26, bolinha de número 26. Passa 26, não foi 33 ela. Pessoas aguardando a bola da sorte. Mais uma bolinha pra você de número 49. Será que é essa? 49, 49, atenção. 49. Passa 49, não foi 49. 47 pessoas aguardando, hein? Mais uma bolinha pra você agora. Acelera, coração. 32, 32, 32. Marca! Marcou! E tem ganhadores na área! Olha só, Léo! Seis ganhadores! Seis ganhadores. A última bolinha chamada foi de número 32. Deixa eu vir para este lado. Bolinha de número 32, como pode conferir. 45 bolas chamadas, seis ganhadores. E os números sorteados foi 01, 15, 25. O primeiro, 01, 15, 25. O segundo, 02, 24, 98. 02, 24, 98. O terceiro, 50-13-09, 50-13-09. Tem também o 50-27-86, 50-27-86. O quinto é o 51-64-59. E o último? 51-64-59. E o último é o 52-27-94. Por gentileza, coloca aí a tela para o pessoal que está em casa ver aí os ganhadores. Vamos quem lá. Foi sorteado tá aí, ó. Seis ganhadores. Seis e agora ganhadores. Vamos ver quem é que vai levar esse prêmio, quem é que vai dividir. Olha, é o Francisco Wagner de Souza Silva. Francisco Wagner de Souza Silva. Pereiros, Sussuapara. Pronto. Zona Rural de Sussuapara, Pereiros, Sussuapara. Alô, Sussuapara, bom dia. Eita, mais um ganhador, vem, mais um ganhador. Vamos embora. Aurinete Oliveira dos Santos. Aurinete Oliveira dos Santos. Via Joaquim Moraes. É de Tauá, Tauá, Ceará. Tauá, Ceará. Mais um ganhador, vamos lá. Segue, mais um ganhador. Antônio Marques da Silva. Antônio Marques da Silva. Povoado Boa Fé, Picos. Parabéns. Bom demais. Mais um ganhador, vai. É, pula aí, o Antônio Marques já foi. Vamos lá. Vamos ao terceiro. É o... deixa eu ver. Aqui tá Antônio Marques da Silva. Mais um. É o segundo. É o segundo. Segundo sorteio. A Aurinete Oliveira dos Santos. Já foi. Pronto. Antônio Marques da Silva. Antônio é o terceiro. Então vamos ao quarto. É o... Brunelli, é? Brunélio. Brumélio... Danilo de Souza Silva. Almélio Danilo. Campo Grande. Campo Grande, Campo Grande do Piauí, cidade de Campo Grande. Segue aí, dizendo aí os outros ganhadores. Vamos lá, coloca aí. Salviano F. da Silva de Itauá, no Ceará também, dividindo os R$3.000 em vale compras. Vamos ao próximo. Maria Gomes. Passagem das Pedras Picos. Mais alguém? Vamos lá? Grande Serra Premiada. Parabéns aos ganhadores de R$3.000 em vale compras. Que legal, né? Olha aí os ganhadores. Muito bom, rapaz. Que legal, né? Ó, vamos seguindo aqui. Tem mais ganhadores? Já foi todos, né? Já foram todos. Então já vamos foram lá. Seis? Pronto. Vamos seguindo aqui, trazendo agora o nosso terceiro prêmio de hoje. Por gentileza, meninas, pode repor as bolinhas aqui no Globo da Sorte, que vem aí o terceiro prêmio. Abraçar a turma boa lá de Campos Sales, né? Ligadinho com a gente. Alô, turma boa de Campos Sales, tá? Junto com a gente aí. É ao vivaço, viu? O sorteio do Grande Serra Premiada aqui em... Tá sendo transmitido pela Grande FM, né? Pela Grande FM, Difusora de Picos. E obrigado também pela audiência, pessoal de Bocaina, pessoal de Canabrava, São Luís do Piauí, nossos ouvintes em Jaicóis, pessoal acompanhando em Jaicóis através da Clube FM. Alô, Cleivan e toda a diretoria da Clube FM de Jaicóis. Um abraço. Bom demais, vem aí o terceiro prêmio pra você, valendo um vale-compras no valor de R$3.000. Vamos lá, meninas, por gentileza, bote as pipoquinhas aí pra pipocar. E vai começar o terceiro prêmio, Léo. Vamos lá, vale-compras de R$3.000. É o terceiro prêmio, bola de número 41. Atenção, atenção, marque aí no seu pacote de mídia número 41, próxima bolinha, 21, marcou 21? Pronto, que maravilha! É Domingão, Grande Serra chegando, número 11, marque número 11, marcou o número 11? Vamos à próxima bolinha, número 8, atenção, marque aí. Marque o número 40. Marque no seu pacote de mídia número 40. Grande Serra premiada. Próxima bolinha. Número 53. Próxima bolinha. Marque agora, meu amigo, minha amiga. Número 13. Grande Serra premiada. Próxima bolinha. Atenção. 12. Marcou o número 12? Pronto. Marque agora o número 26. Grande Serra premiada. Marque agora no seu pacote de mídia o número 10. Marque o número 10. Marcou o número 10? Vamos à próxima bolinha. Valendo R$3.000 em vale compras. Número 5. Marcou o número 5. Pronto. Vamos ao próximo número, 45. Marque aí, meu amigo, minha amiga. É o Domingão de Prêmios da Grande Serra Premiada começando hoje. Próxima bolinha, 50. Marque agora 50. Próxima bolinha, 29. Marque 29. Marcou 29. Pronto, marque agora o número 14. Grande Serra premiada. Marque agora número 36. Oh, maravilha, Grande Serra com certeza vai fazer muitas pessoas felizes. Número 1. Marque agora o número 1 do seu pacote de mídia. Tá valendo R$3.000 e vale compras. É o Domingão de Prêmios 46. Marque 46. Bora, Larissa. Número 51. Marcou 51? Vamos à próxima bolinha? Vamos lá. Número 32. Marque 32. Saiu o número 32, 51, 46, 01, 36, 14, 29, 50 foram os últimos. 58. Agora 58. Marcou 58. Vamos à próxima bolinha. Valendo R$3.000 e vale compras. 57. Marque 57. 57. 57. 57. Marque o número 30. Marcou 30. Oh, maravilha. Próxima bolinha. Vamos lá, meu povo. Número 6. Marque aí, número 6. Número 47. Grande Serra premiada. Mais R$3.000 em vale compras. Número 9. Marque agora aí no seu pacote de mídia o número 9. Próxima bolinha. Número 28. 28. Marcou 28? Marque agora a próxima bolinha, vamos lá. Marque agora a próxima bolinha. Número 15. Marcou 15. Vamos à próxima bolinha, vamos lá. Grande Serra premiada, 52. Marque agora aí, 52. Atenção, atenção, próxima bolinha. Valendo R$3.000 em vale compras. Já já tem uma moto zero quilômetro. Atenção, número 60. Foi a 30ª bola chamada, número 60. Vamos lá, próxima bolinha. Número 16. Grande Serra premiada por apenas R$7. Você compra um pacote de mídia, R$7. Número 31. Marque agora, 31. Próxima bolinha, vamos lá. Número 34. Um abraço para o meu amigo Jotinha, vem do Amor nos Estúdios, Grande FM de Picos. Bora, Jotinha, bora, Reinaldo. Número 49. 49. Próxima bolinha, Grande Serra premiada. Número 7. Número 7. Grande Serra premiada, já já vamos conhecer os ganhadores ou ganhador, ganhadora de R$3.000 em vale-compras. 37. Número 37. Todo domingo, 11 da manhã, Grande Serra premiada. Número 56. Marque aí, 56. Atenção! Opa! Atenção, atenção! Tem gente com o coração batendo forte, acelerado, esperando o número da sorte. Uma pessoa esperando aí o número da sorte. Será agora? Atenção, atenção! Será agora? Número 23. 23. Número 23. Essa pessoa continua esperando o número da sorte. 59. Número 59. Atenção, atenção, duas pessoas estão aguardando o número da sorte, duas pessoas. Será agora? Vamos lá, 17. 17. Subiu, quatro pessoas. Atenção, atenção, próxima bolinha, vamos lá, é a boa, é a boa. Vamos lá. 42. 42. Bota aí a tela pro pessoal em casa ver nesse momento. Olha aí, tivemos última bolinha chamada de número 42. Foram chamadas 41 bolinhas. Um ganhador, viu? Um ganhador. Vale compra de R$3.000. É, o sorteado foi o número 50-2291. 50-2291. Que maravilha, R$3.000 em vale compras. Vamos conhecer. Vamos conhecer. Conhecer o ganhador ou ganhadora, vamos lá. Vamos agora saber quem é que vai. É o. Bota aí a telinha de novo. É o Cosme Francisco da Silva. Cosme Francisco da Silva, ele é. De Ponta da Serra, Pio Nono, Piauí. Parabéns, Cosme. Ganhou R$3.000 em vale compras aqui do Grande Serra Premiada. Pé quente, hein? Bom demais. E olha, gente, seu pacote de mídia lá da Grande Serra FM tá com tudo, viu? Grande Serra tem aí o pacote de mídia da próxima semana. Vamos conferir. Bota aí na tela. Olha só. Olha só que maravilha. Próxima semana tem pra você um vale-compras no valor de R$3.000 lá da Americanas, no primeiro prêmio. No segundo prêmio tem mais R$3.000 também das lojas Americanas. No terceiro prêmio, mais um vale-compras de R$3.000. Agora no quarto prêmio tem... Ela, uma Honda Biz 110, zero quilômetro! Eita, uma Honda Biz zero quilômetro. Quarto prêmio e ainda tem mais 15 vale-compras no valor de R$300. Olha que bacana, é o Grande Serra premiada, porque esse é o pacote de mídia lá da Grande Serra, Rádio Grande Serra, que legal, né, gente? Olha que bacana, apenas R$7 é o valor do investimento para o próximo domingo, dia 30, você concorrer a essa premiação. Aí você que está em casa nos vendo nesse momento, olha só que legal aí o pacote de mídia da próxima semana, tá? Já que estamos falando de rádio, deixa eu mandar aqui abraço especial para Rádio Vale do Guaribas, a 98,5 FM, lá no São Luís do Piauí, meu amigo Haroldo, aquele abraço! Grande Haroldo! Grande Haroldo, é uma potência! Também abraço aqui a Bocaina, né? Bocaina. Bocaina. Rádio Bocaina. Rádio Imaculada, Conceição 98.3, o Martílio Rocha, receba aí o abraço do Júnior Menezes e também do nosso querido Ivo Bolacha. Ivo Bolacha, figura, né? Vamos a mais um prêmio. Vamos lá. Vamos lá. Por gentileza, meninas, bote as bolinhas no globo, que vem aí o nosso quarto prêmio de hoje. Que legal, que legal. Que legal, vamos lá, vamos lá. Botando as bolinhas no globo, abraçando aqui, minha turma boa lá da cidade de Itauá, Ceará. Obrigado pelo carinho, pela audiência, turma boa aí na rádio. Sintonizado aí em Itauá, você também lá em Parambu, Campos Salles, turma boa, todo mundo junto e misturado aqui na Grande Serra FM, né, Léo? Grande FM aqui em Picos, Grande FM 94,5, Rádio Difusora de Picos. É o Grande Serra premiada, geração número 1. Opa, que legal. Vem um quarto prêmio pra você aí, o quarto prêmio valendo uma moto start zero quilômetro. Meu querido Shaolin, aquele abraço. O David Rian, o Play. Rei lá de Passo tá aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Bolinhas ao alto e vai começar o nosso quarto prêmio. Dedinhos cruzados, chama a sorte que tá valendo uma moto zero quilômetro. E saiu a primeira bolinha de número 56. Bolinha de número 56. Marcou 56. Registrou. Bolinha de número 56. Agora a próxima bolinha de número 5. Bolinha de número 5. Olha, Vinícius, tá aí atento, marcando bolinha por bolinha. Bolinha de número 5 saiu. Vem a 29 agora. Bolinha de número 29. Bolinha de número 29. Bolinha de número 29. Saiu a 29. Marcou, registrou. Vem mais uma bolinha pra você. 28. Bolinha de número 28, marca 28, passa um X na 28, foi 28. E vem a próxima bolinha agora de número 35. Bolinha de número 35, bolinha de número 35, marca 35, marcou 35. A próxima bolinha de número 52. Bolinha de número 52, tá valendo pra você uma moto zero quilômetro. É uma Start 00. Marca comigo agora, bolinha de número 46, bolinha de número 46, 4646, agora vem 54, bolinha de número 54, bolinha de número 54, marcou 54, vem mais uma bolinha pra você agora de número 41, bolinha de número 41, saiu 41, marcou, registrou, vem mais uma bolinha pra você agora de número 20, bolinha de número 20, bolinha de número 20, esse é o nosso quarto prêmio de hoje, uma Honda Start 0 quilômetro, marca 53 agora, bolinha de número 53, saiu, marcou, registrou, vem mais uma bolinha pra você, subiu, elevador da sorte, chegou ela, 60, bolinha de número 60, 6060, saiu a 60, vem mais uma bolinha pra você agora de número 21, bolinha de número 21, bolinha de número 21, estamos ao vivaço pra você às 11h45, marca 40 agora, bolinha de número 40, bolinha de número 40, saiu 40, marcou, registrou, vem mais uma bolinha pra você agora, ela, bolinha de número 24. 2, 4, 24, saiu 24 e vem mais uma bolinha pra você, subiu, subiu, subiu, bolinha de número 27, bolinha de número 27, marca 27, marcou 27, então marca comigo agora 37. Bolinha de número 37, bolinha de número 37, bolinha de número 37, marcou 37, que legal, vem mais uma bolinha agora de número 22, bolinha de número 22, bolinha de número 22, subiu 22, marcou, registrou, a próxima bolinha de número 25, bolinha de número 25, 25, 25, marcou 25, então marca comigo agora, ela, bolinha de número 17, bolinha de número 17, saiu 17, esse é o pacote de mídia que te dá prêmios todos os domingos, marca 7 agora, bolinha de número 7, bolinha de número 7, saiu a 7, marcou a 7, vem mais uma bolinha pra você, subiu, elevador da sorte, vem ela, bolinha de número 1, bolinha de número 1, marcou 1, que legal, um ótimo domingo pra você, um domingo abençoado, um domingo de muita alegria, marca 36 agora, bolinha de número 36, saiu 36, marcou, registrou, vem mais uma bolinha pra você agora de número 45, bolinha de número 45, 45, 45, saiu 45, marcou, registrou, a próxima bolinha agora de número, a próxima bolinha de número, bolinha de número 33, 3, 3, 33, bolinha de número 33, saiu a 33, marcou, registrou, vem mais uma bolinha agora de número 13, bolinha de número 13, bolinha de número 13, saiu a 13, marcou, registrou, vem mais uma bolinha pra você, 26, bolinha de número 26. Que legal, bolinha de número 26, saiu a 26, vem mais uma agora, 49, bolinha de número 49, marca 49, marcou 49, marcou, que legal, vem mais uma bolinha pra você agora de número 2, bolinha de número 2, bolinha de número 2, bolinha de número 2. 57, bolinha de número 57, Léo. Vamos agora à 30ª bola. Vamos à 30ª bola, Júnior. Pois é, 30 bolas chamadas agora e vem mais uma bolinha agora de número 32. Bolinha de número 32, marca 32, marcou 32, passa um X na 32. Vem mais uma bolinha pra você, mais é uma bolinha. É uma moto zero quilômetro. Bolinha de número 31 agora, bolinha de número 31, bolinha de número 31, marca 31, marcou 31, passa um X na 31. Vem mais uma bolinha pra você agora, bolinha de número 16, bolinha de número 16, bolinha de número 16, marca 16, marcou 16, marcou, que legal. Vem mais uma bolinha pra você agora de número 47, bolinha de número 47, 47, 47, saiu 47, marcou, registrou. A próxima bolinha agora é de número 8, bolinha de número 8, bolinha de número 8, bolinha de número 8, saiu a 8, marcou, registrou, vem, subiu, bolinha de número 58 agora, bolinha de número 58, e aí, como é que tá a expectativa? Tá querendo levar uma moto zero, né? Então vamos lá, vem a próxima bolinha pra você agora, bolinha de número 44, bolinha de número 44, marca 44, marcou 44, marcou, que legal, a próxima bolinha de número 50, bolinha de número 50, bolinha de número 50, marca 50, marcou 50, marcou 50, vem mais uma bolinha, subiu, elevada da sorte, bolinha de número 9, bolinha de número... Marca 9, marca 9, marca 9. Atenção, atenção, Léo. Uma pessoa está aguardando o número da sorte. Será, se agora? Será, será, será. Próxima bolinha saiu de número 3. Marca 3, marca 3, número marca 3. 3, marca 3. Passa a bolinha de número 3. Não foi ela. Será que é essa? Será que é essa? Quatro pessoas, será que é essa? Quatro pessoas. 14, 14, 14. Marca 14, marca 14, marca, marca, marca, marca, marcou. Registrou. E tem uma moto zero quilômetro. Que legal. Olha só, gente, aí tivemos 41 bolinhas chamadas, a última foi a de número 14 e o sorteado foi uma pessoa, é o 018233, 018233. Vamos ver, Vinícius, bota outra tela aí, Vinícius, aí que eu quero ver o ganhador, quem é que vai levar pra casa. Bota a telinha aí, essa telinha aqui, bota a telinha aqui. Isso, garoto! A telinha tá indo a... Atenção, atenção, ganhando uma moto. Antônio Ederleudo Soares Ernesto, Vila Joaquim, Noema. É isso? Tauá, Ceará. Ganhando aí uma moto zero quilômetro. O pacote de mídia dele, o número é o 018233, ganhando aí uma moto Start 160, roda zero quilômetro, Grande Serra premiada, Júnior. Que legal, esse é o nosso pacote de prêmios aí da Grande Serra FM. Tivemos aí primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, agora o quarto prêmio do pacote de mídia desta semana, desse domingo, né? Agora, próximo domingo, tem mais um pacote de prêmios aí da Grande FM. Olha que legal aí, olha aí, Léo, fala. Vamos aí lá, pra Grande mim. Serra premiada, vamos lá, Grande Serra premiada. Primeiro prêmio, R$3.000 em vale compras das lojas americanas. Eita. Segundo prêmio, mais R$3.000 em vale compras das lojas americanas. Terceiro prêmio, mais R$3.000 das lojas americanas. E no quarto prêmio, gente, tá aí, ó, uma moto B 110 cilindradas, zero quilômetro, tudo isso, esse pacote de mídia, você compra no valor de R$7 pra concorrer a essa premiação. R$7. Que legal, né? Que legal, que legal. Bom demais. Próximo. Mas não domingo, acabou por aqui não, porque agora tem 15 giros de R$300 de vale compras. Tem 15 giros, então vamos lá para os giros, 15 giros no valor de R$300 no valor de vale compras lá na Americanas. Vamos lá, vamos lá. Bota naquela tela aí, Rony, naquela tela da premiação, por gentileza. Vamos aquela aos giros. A telinha de giros, bota aí na telinha de giros pra gente fazer o giro da sorte, pessoal que tá em casa. Aê, vamos lá, vamos começar, são 15 prêmios, e já vem aí o primeiro vale compras no valor de R$300. O sorteado é o de número 50-1307. 50-1307. É pronto. De Picos. Pronto. Jean, Luiz, Morada do Sol Picos, bairro Morada do Sol Picos, parabéns. Que legal, vamos a mais um giro. Vem aí o segundo giro pra você. Segundo giro, vale compras no valor de R$300. 51,94,60. 51,94,60. Vamos ver quem vai levar. É Manuel Ribeiro Filho, não colocou a cidade, é só o telefone, a gente vai localizar. Gente, ó, essa tarjazinha que tá aqui é pra cobrir os dados pessoal do ganhador e o telefone, tá bom? Mas tem um telefone aqui, a gente vai entrar em contato com ele e já vai localizar o Emanuel Ribeiro Filho. Vamos lá, terceiro. Vamos lá, atenção, atenção, 024994. 024994, vem aí o ganhador, deixa eu ver, o Valdemar Gomes Gonçalves. Valdemar Gomes Gonçalves. É Picos. É, Picos. Gameleira, vale, né? De Gatoriano, Gatoriano. É Gatoriano? Bom demais. Vamos a mais um. Tabuleiro dos Pios. Vamos a mais um. Girou, girou. 51-24-28. Vale compra de R$300. 51-24-28. Na tela, Maria Valentina B. Soares. Maria Valentina B. Soares. Ela é de Sítio Açude, Parambu, Ceará. Que legal. Parabéns. Olá, meu querido. O Matheus lá de Parambu tá com a gente. É o Vale Compras de R$300. Vamos lá, o próximo Vale Compras, 02-74-11. Vamos conhecer a pessoa, o ganhador, né? Vamos lá. É a Maria Socorro Forte. Maria Socorro Forte, ela é do bairro Alto Alegre de Ipiranga. Ipiranga do Piauí, parabéns. A vendedora pé quente foi a Eliette. Pronto, mais um Vale Compras de R$300, 51-11-26. 51-11-26. Vamos conferir, é o José Raimundo de Oliveira Neto. José Raimundo de Oliveira Neto, ele é de Belém, de... Belém do Piauí, será? Fronteiras, né? Acho que deve ser. Fronteiras. Bom, vamos lá, mais um giro pra você agora de número 520766, 520766. José Cleão de Souza, Pio Nono, de Pio Nono. Opa, que legal! Vamos a mais um Vale Compras no valor de R$300. É 017042. João Paulo da Costa Filho, de Picos. Bom demais! Malhada Grande dos Teixeira. Bom Pronto. Demais, gente! Mais um giro pra você de 51. Número 51-28-28. 512828. É o Clodoaldo Alves Nogueira. Clodoaldo Alves Nogueira, ele é... Campos Salles, do Ceará. De Aparecida, parabéns. Do bairro. É Aparecida, né? É, Pronto. Vamos lá. Nosso 01-6200, vale compras de R$300. Vamos conhecer aí a Marilene Pereira de Souza. Marilene Pereira de Souza, ela é de Campos Salles. Olha que bacana, a Marilene. Vamos lá, mais um sorteado de número 522512. 522512. Antônia Macedo da Silva. Antônia Macedo da Silva, da BR-316, lá de Vila Serrana, Araripina. Alô, galera de Araripina, aquele abraço. Vem mais um sorteado pra você agora de número 501355. 501355. É o Alisson Rubens dos Santos. Alisson Rubens dos Santos, de Coroatá. Coroatá. Beleza. Vamos lá, 016741, 016741, vale compra de R$300, sai para... Para, Maria Bonner de Freitas, Maria Bonner de Gomes de Freitas, Gomes, né? Maria Gomes de Freitas, de Tauá, bairro Iamuns. Vamos lá, mais um sorteado para você. 002694. 002694, vale compra de R$300, sai para... Judite da Silva Lima. Judite da Silva Lima, lá do centro de São Domingo, Maranhão, né? Deve ser, né? Maranhão, é a cidade de São Domingo, Maranhão. É o Cícero, aquele abraço. Mais um giro, último. 016536, 016536. Vamos lá conhecer? Simon Silva Aldete, né? Simon Silva Aldete. É de Baturité, Tauá.